sentimento no seu olho, seu desespero querendo voltar. Ô, José! Eita, meu amigo Jailson! Cavaleiros do forró! Meio a meio, a lei do retorno nunca falha, vai! Bora, Rosa! Começa tu, vai, Márcio! Cuidado, que nunca falha a lei do retorno. Quem faz sofrer, amanhã pode sofrer em dobro. Vai custar caro maltratar o coração. Perder o tesouro que você tinha em suas mãos. Eu te vi brincar e jogar o nosso amor ao vento. Mas o mundo dá voltas e agora vou te ver sofrendo. Jailson! Te ver chorar não vai ser bom, vai ser maravilhoso. Ver o arrependimento no seu olho, seu desespero querendo voltar. Eu sinto muito, não vai mais me achar. Cavaleiros meio a meio. Essa é boa. Tamo junto, demais. Eu tive brincar e jogar nosso amor ao vento. Mas o mundo voltas e agora vou te ver sofrendo. Te ver chorar não vai ser bom, vai ser maravilhoso. Deu arrependimento no seu olho, seu desespero querendo voltar. Te ver chorar não vai ser bom, vai ser maravilhoso. Quando vier me procurar de novo, eu sinto muito, mas não vai me achar. Ei, Forrosa! Oh! Obrigado, meu parceiro Jonas Estigado. É música nova aí, Cavaleiros. Meio a meio, te ver chorar vai ser maravilhoso. Cavaleiros e Jonas Esticado na programação do 87. Meu amigo Heraldo Silva tá curtindo a gente lá em São Paulo, lá no Jardim Pantanal. Tá aí ligado, tá curtindo 87 FM aí pelo aplicativo. Um abraço, grande pessoal de São Paulo. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado aí pela audiência. Boa tarde aí pra vocês. E tem Mastruz cantando Rita de Cássia. Pra viver eternamente. 4 e 8 aqui na Melhor. Isso é Mastruz com Leite, cantando Rita de Cássia. Canções que viverão eternamente. Vem! Se a vida nos dá um amor pra viver eternamente, eu tenho uma grande paixão que não sai da minha mente. O teu sorriso é meu sorriso, eu aprendi a amá-lo assim. O universo é... Zé Mastruz. Alô, meu amigo Van Capoteiro, meu amigo Sabido, aí na Capotaria Santo Cristo, pessoal aí da Rua da Ponte, um abraço grande. Vamos embora aí com Noda de Caju e a música Pétalas Neon. Noda de Caju, pra sempre. Deixa disso, eu nasci pra te amar. Você sabe muito bem que eu vou voltar. Se a saudade te queimar mais que o sol, vou sentir o mesmo sol. Acredite, por favor, não tem como disfarçar. Está escrito em meu olhar, o paraíso é o amor. Todo mundo ouve, 24 horas no ar com você, agora som digital. E pra você que tá também pela internet, obrigado aí pelo carinho e pela conexão com a gente. Momento lotérico, oferecimento a Imperial. A extração das 4 da tarde, das 16 horas, boa tarde pra você, boa sorte também aí pra você que fez a sua aposta, fez a sua fezinha. Vamos lá então, extração das 16 horas às 4 da tarde. E pra você que tá curtindo aí o melhor do forró aqui pela 87 FM Expresso do Forró, é hora de conferir os números da sorte. Extração das 4 da tarde, primeiro prêmio: 0, 7, 5, 2. Primeiro prêmio: 0, 7, 52. Segundo prêmio: 7, 8. 2, 4. Segundo prêmio: 78, 24. Terceiro prêmio: 6, 7, 0, 0. Terceiro prêmio: 67, 0, 0. Quarto prêmio: 4, 6, 4, 1. Quarto prêmio: 46, 41. Quinto prêmio: 9, 8. 2, 9. Quinto prêmio: 98, 29. Sexto prêmio: 0, 7, 6,

Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Entra Corsacou. Corsaco dança agora, na dança do Corsaco não fica Corsaco fora. Entra Corsaco, Corsaco dança agora, na dança do Corsaco não fica Corsaco fora. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Entra Corsaco, Corsaco dança agora. Corsaco, não fica Corsaco fora. Entra Corsaco, Corsaco dança agora, na dança do Corsaco, não fica Corsaco fora. Luiz Gonzaga cantando pagode russo. Abraça aí meu amigo Dedé da Chapa, tá curtindo a gente. Luiz Carlos, lá do Laboratório de Prótese Dentária. Abraça aí também o Hélito aí da Paris, é padeiro. O Mestre Copinho, também aí o Lico, meu amigo Popai. Boa tarde aí pra vocês. O Sebastião, meu amigo Tião da Padaria, lá no César Augusto. Aos amigos padeiros aí nas padarias, trabalhando aí, curtindo a gente. E a turma também dos balcões aí nas padarias, estão curtindo também aqui a programação do 87 FM. Mandar um abração aqui pro meu amigo Dué lá da Panificadora São Pedro. Um abraço, Dué, tá sempre ligado com a gente. Ele e a Josenade, que tá aí no balcão no atendimento, né? O Dué na fabricação aí e a Josenade aí no atendimento. A Panificadora São Pedro tem aí uma grande variedade pra você em bolachas. Lá você vai encontrar a deliciosa bolacha de manteiga, gente. É uma delícia, viu? Chega derrete na boca. Bolacha de cebola, sete capas, praeira de coco, praeira de leite, a bolacha canela, tudo com o melhor preço. E você que é proprietário de supermercado, mercadinho, mercearia, padaria, faça agora mesmo a sua encomenda. Chame pelo WhatsApp 994056950. Repetindo aí pra você, 994056950. Acima de 10 pacotes, você tem desconto especial lá na Panificadora São Pedro, ali na Rua de São Pedro. A Farmácia Brasil, ali no Ozanã, em frente ali à entrada do Forró do Sítio. Farmácia Brasil tem aí, ó, novidades pra você. Agora com nova administração, a nossa loja tem qualidade e preços que se completam. Por isso você já sabe, Farmácia Brasil tem preço baixo de verdade, não esqueça. O médico receitou o medicamento, o endereço certo é a Farmácia Brasil. Tem aí uma linha completa em medicamentos, perfumaria, cosméticos e suplementos. Diz que entrega pelo fone WhatsApp 81994104271. O cuidado e atenção que a sua saúde precisa tem nome e é Farmácia Brasil. E a Caliandra Calçados, falar aqui da Caliandra, a Páscoa tá chegando e é o momento perfeito aí para renovar o seu estilo com elegância e conforto. E lá na Caliandra Calçados, ó, preparamos uma coleção especial com sapatilhas, mocassins, tênis casuais, sandálias e sapatos sociais para você celebrar essa data com sofisticação. Aqui você encontra as melhores marcas, como aí a Olímpicos, né, Dakota, Democrata, Pegada, Kid, Molequinha e muito mais. E tem mais, hein? Acompanhe nossas redes sociais, principalmente o Instagram, e tenha a nossa vitrine, né, os nossos produtos na palma aí da sua mão. Visite a Caliandra Calçados, a loja que caminha com você em todos os momentos. E tem promoção diariamente para você. Corre lá na Caliandra Calçados, aqui no centro da cidade, aqui na Praça João Pessoa, bem no centro aqui de Timbaúba. São 4h31. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. Boa tarde aí pro Antônio Lino, lá na Nova Queimadas. Ele quer ouvir a Cisão.

Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor, eu sou seu fã, império de sentidos e vitamina e cura. Sucessos aí do Amado Batista com a maior banda de forró do planeta, Mastruz com Leite, aqui na 87. Abraço aí pro meu amigo Djalma. Alô, Djalma. Djalma tá curtindo a gente lá no Alto Santa Terezinha. Abraço aí, meu amigo Djalma. Boa tarde aí pra todo o Alto Santa Terezinha. Tá todo mundo aí ligado com a gente, sintonizado aqui. Severina Claudino, pessoal aí da rua São Sebastião. Minha amiga Graça também tá por lá ligadinha com a gente, a professora Regina tá curtindo lá na rua de Goiânia. Alô, Verônica aí da rua 7 de setembro, abraço Verônica, boa tarde aqui também pra Lenira lá na rua da Bomba. Seu Antônio Freire aí de Mocóis, um abraço seu Antônio, e o meu amigo Israel que tá lá no Jardim Guarani também ligado, e o Lulinha, grande Lulinha do sapato aí, tá ligado lá no Jardim Guarani, quer ouvir Calcinha Preta. Não sabe mesmo, nunca sabe o que quer, não se decide, não quer me fazer mulher, você já não se importa quando eu digo se quero seu amor. Calcinha Preta, volume 7. Você já não se importa quando digo se quero ser.

A campanha de 40 anos do Pedrosa Supermercado está na reta final. Dia 9 de abril, um carro zero quilômetro pode ser seu. Ainda dá tempo. Participe e venha fazer história no Pedrosa Supermercados. Pedrosa Supermercado, vem pra cá você também. Pedrosa Supermercado, vem pra cá você também. Josias Celulares, consertos e acessórios, troca de touch a partir de R$50. Trabalhamos com telefones novos e seminovos com garantia. Trocando sua tela em nossa loja, você ganha a película. Trabalhamos com capas personalizadas, óculos de sol e muito mais. Na Coronel Antônio Vicente, número 76. Fone zap 991836734. Segue também no Instagram, @josiascel. Na 87 FM, o programa que toca os sucessos do passado. As mais perdidas. Se você gosta dos clássicos, das músicas que nunca saem da memória, então viaje com a gente nesse túnel do tempo. É sábado ao meio-dia, programa As Mais Perdidas, com as perdidas do arquivo da rádio, com João Carlos. Não perca! Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo! Essa é a 87 FM! Eu não disse que era bem rápido! Já voltamos com o Expresso do Forró e com o Rogério Ribeiro! Rogério Ribeiro! Olha a hora, hein, gente! 4 da tarde, 48 minutos! 4h48, tá faltando 12 agora para as 5! E a Farmácia Brasil, ali no Osanã, em frente à entrada do Forró do Sítio, agora com nova administração. Em nossa loja, qualidade e preço se completa, por isso você já sabe. Farmácia Brasil tem preço baixo de verdade, não esqueça! O médico receitou o medicamento, o endereço certo é a Farmácia Brasil. Tem aí uma linha completa de medicamentos, perfumaria, cosméticos e suplementos. Diz que entrega é pelo fone WhatsApp 81994-1042-71. Cuidado e atenção que a sua saúde precisa. Tem nome: Farmácia Brasil. 4h49, tá faltando 11 agora para as 5. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. Tá ligada com a gente a minha amiga Lia, professora Lia, tá lá em Gameleira, ali depois do Cabo de Santo Agostinho, né? Ela passou um bom tempo morando aqui na cidade de Timbaúba, lá no bairro de Santana, agora tá residindo aí na sua terrinha natal, que é Gameleira, né? Ex-professora, tá lá ligadinha com a gente e quer ouvir Desejo de Menina. Desejo de Menina. Eu sei que não, nossa história de amor eu sei, não acabou. Eu sei que sem querer magoei você, mas quem chorou fui eu. Por não escutar o meu coração, eu não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi, mas hoje eu sei. Minha cara metade é você, o meu amor ultrapassou limites. Briguei até comigo pra não te perder, porque te amo. Minha alma gêmea é você. Sei, foi sem querer que eu magoei tanto você. Não soube escutar o meu coração, nem o meu amor. Eu não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi, mas hoje eu sei. Te desejo de menina. Porque te amo, minha alma gêmea é você. Teu cheiro de mato me seduz. Teu corpo me deixa ferroado. Suas ancas, suas crinas me endoida essa menina. Eu fico ferrado. E aumenta mais meu desejo quando te encanto e te beijo. Chego até a flutuar. Me aperta em teus braços, neném. Deixa em teu corpo eu sonhar. Se me chamas eu venho. Se não me chama mesmo assim eu vou te amar. Sou vaqueiro ferroado, te amar, o ferrado sou seu gado. Te amar, sou vaqueiro ferroado, te amar, o ferrado sou seu gado. Teu cheiro de mato me seduz, teu corpo me deixa ferroado. Suas angas, suas finas, menina doida essa menina, eu fico ferrado. Aumenta mais meu desejo quando te encanto e te beijo. Chego até a flutuar. Me aperta em teus braços, neném. Deixa em teu corpo eu sonhar. Se me chamas eu venho. Se não me chama mesmo assim eu vou te amar. Sou vaqueiro ferroado, te amar. Tô ferrado, sou seu gado. Te amar. Sou vaqueiro ferroado, te amar. Tô ferrado, sou seu gado. É o forrozão, baby som, e o vaqueiro ferroado. Teu cheiro de mato me seduz. Teu corpo me deixa ferroado. Suas ancas, suas finas, me deu dessa menina. Eu fico ferrado. Aumenta mais meu desejo quando te encanto, te beijo. Chego até a flutuar. Me aperta em teus braços, neném. Deixa em teu corpo eu sonhar. Se me chamas eu venho. Se não me chama mesmo assim eu vou te amar. Sou vaqueiro ferroado, te amar. Tô ferrado, sou seu gado. Te amar. Sou vaqueiro ferroado, te amar. Tô ferrado, sou seu gado. Te amar. Sou vaqueiro ferroado, te amar. Vaqueiro ferroado, forrozão baby som, pra gente aqui na 87. Alô, meu amigo Sérgio aí, disse que água e gás, tá aí ligado sempre também com a gente, é fã da baby som, tá curtindo aí o melhor programa de forró do Brasil aqui pela 87, a melhor e mais ouvida. 24 horas no ar com você, agora com som digital. E até às 6 tem muito forró pra você. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. Banda Veloz. Sim, estrela cadente, o

você fugiu de mim. Olha, esse jeito bandido, esse amor proibido que você sempre me lançou. Venha pros meus braços agora, está chegando a hora para a gente ser feliz. Olha, esse jeito bandido, esse amor proibido que você sempre me lançou. Venha pros meus braços agora, está chegando a hora para a gente ser feliz. Fogo na roupa, nosso caso de amor. 5h15 na melhor, na mais ouvida, 87 FM, você curtindo o Expresso do Forró até as 6. Manda um abraço aí, meu amigo cantor Ildemax, grande cantor, tá curtindo a gente lá em São Paulo, ele é da Paraíba, lá de Aroeiras. Abraço aí, meu amigo cantor Ildemax, tá aí curtindo a nossa programação lá em São Paulo. Boa tarde! Olá, olá, muito boa tarde, meu querido, meu amigo Rogério Ribeiro. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Expresso do Forró pela 87. Um abraço muito forte a todos os fãs do cantor Ildemax. Beijo no coração de todos. Valeu, Ildemax. Ele canta pra gente aí a música que ele fez em homenagem à sua terra natal, Aroeira. Pertence a você. Por onde ando, todo lugar que eu chego, tudo que vejo só me faz lembrar você. Tu és a flor que desabrochou, terra querida do meu coração. Por te amar, dando nesse mundo, para você eu dedico essa canção. Tu és tão bela, és maravilhosa, tu és charmosa, charme de uma flor. Minha Aroeira, sou de cidade querida, tu és minha vida, tu és meu amor. Minha Aroeira, sou de cidade querida, tu és minha vida, tu és meu amor. Ainda me lembro do seu tempo de pequena, daria tudo pra te ver crescer. Mas hoje vejo que valeu a pena, pois sua grandeza me fez reviver. O que é bonito é pra se mostrar, pois a beleza foi Deus que criou. Assim como a chuva molha a plantação, eu tenho aroeiras em meu coração. Aonde eu vou, aonde eu parar, nunca mais vou esquecer esse lugar. Aonde eu vou, aonde eu parar, nunca mais vou esquecer do meu lugar. Pertence a você. Por onde canto, todo lugar que eu chego, tudo que vejo só me faz lembrar você. Tu és a flor que desabrochou, terra querida do meu coração. Vou te amar tanto nesse mundo, para você eu dedico essa canção. Tu és tão bela, és maravilhosa, tu és charmosa, charme de uma flor. Minha Aroeira, sou de cidade querida, tu és minha vida, tu és meu amor. Minha Aroeira, sou de cidade querida, tu és minha vida, tu és meu amor. Ainda me lembro do seu tempo de pequena, daria tudo pra te ver crescer. Mas hoje vejo que valeu a pena, pois sua grandeza me fez reviver. O que é bonito é pra se mostrar, pois a beleza foi Deus que criou. Assim como a chuva molha a plantação, eu tenho aroeiras em meu coração. Aonde eu for, aonde eu parar, eu nunca mais vou esquecer esse lugar. Aonde eu for, aonde eu parar, nunca mais vou esquecer do meu lugar. Aonde eu for, aonde eu parar, nunca mais vou esquecer esse lugar. Aonde eu for, aonde eu parar, nunca mais vou esquecer do meu lugar.